Bom dia, galera. Não sei nem como dizer isso pra vocês. Mas o Jurassic Cast acabou mesmo. Vocês escutaram, né? O que aconteceu no último programa. Eu tô muito decepcionado. Não entendi qual foi o motivo daquilo. Tentei falar com eles, tentei colocar os dois juntos, mas não consegui. Então, peço desculpa a todos. Tá difícil. Porra. Tá difícil. Mas é isso. Obrigado por quem ajudou na campanha no Twitter, no Facebook. E nos vemos por aí. Léo, o que foi que houve, amor? O Jurassic Cast acabou mesmo. Rodrigo e Bruno não se entendem mais. Tá difícil. Não sei o que fazer. Fica assim, não. No final tudo vai dar certo. Eu acho que eu vou ligar pro Nerdmaster. O quê? Nerdmaster? Agora você pegou pesado. Quando a estrelinha do Rodrigo sonhar que Nerdmaster vai assumir o lugar dele, ele volta correndo. Mas não é assumir o lugar dele. Nerdmaster não. Nossa, não sei mais o que fazer então. Que saco. Vamos entrar que tá frio. Vamos, Vitor. Vamos jogar Mario? Mario, Vitor. Não, vamos jogar Sonic. Sonic é muito melhor do que Mario. Não, mas o Mario, o videogame é melhor. O Sonic é mais rápido, mas o videogame é melhor. Tá bom então, Vitor. Faz uma coisa. Entra lá, prepara tudo, que eu vou ficar um pouco aqui fora pra esfriar a cabeça. Já encontro vocês. Que puxa. Marte! Marte? É o Miote. Oxe. Você tem que voltar comigo. Como é que é? Dr. Brawl? Voltar pra onde? Miote, sobe! Agora não dá pra explicar. Vambora! Lucas? Como assim? Embora pra onde, Lucas? Pra onde não? Pra quando? Peraí, Lucas. Não tem espaço aí. Onde é que eu vou sentar? Senta no meu colo, Miote. Porra, Lucas, dá um tempo, né, porra? Ah, porra, sentar no seu colo, cacete. Pô, Miote, não fode, cara. DeLorean não é Belina. Lucas, me explica o que tá acontecendo, por favor. Tá, eu vou te falar. O mundo precisa do Jurassic Cast de volta. Ei, Doc, essa rua aqui não tem espaço pra 88 milhas por hora? Ruas? Aonde vamos, não precisamos de ruas.